Esqueço a vida lá fora toda vez que me beija. Tem chama de saudade quando o desejo aflora e o amor não se queixa. Eu fico à vontade. É realidade, é fantasia. Na mais perfeita sintonia, não há nada que me deixa desse jeito assim. No coração explode a alegria. É calmaria. Até parece a noite não ter fim. Vejo o tempo passar e o amor repousar em mim. Isso é felicidade. Sou capaz de jurar. Juntos somos mais fortes, sim. Explode a alegria. É vendaval, é calmaria. Até parece a noite não ter fim. Vejo o tempo passar e o amor repousar em mim. Isso é felicidade. Pode ser.